Começa agora, programa do Carlos Pitt. Ô meu povo, alô moçada, alô rede, estamos chegando para dezenas e dezenas de rádio do Brasil todo, com mais um programa Carlos Pitt numa boa, num clima... Programa Carlos Pitt. E agora chegando no programa Carlos Pitt, Carla Ribeiro com Carlos Pitt. Canta pra mim. Tudo bem, Pitt? Bom também, você? Tudo certo. Mais uma semaninha. Chegando o Natal. Ah, de bem com a vida. Sempre. Fiquei sabendo que essa semana você esteve lá no Mavar, uma das grandes casas, que inclusive eu já cantei lá, já fiz show, né? Isso aí, há muitos anos, né? É, o Tuti, o Bebê, toda a moçada lá se entrevistou, o Edson Henrique... A MC Sexy, que teve na capa da Sexy, tá famosa, pois hein, Carla Ribeiro? Pois é, tá vendo? Mas, ó, quem quiser conhecer, conferir essa matéria, é só entrar lá no site da TVCP1, que tá tudo lá. TVCP1.com e confere essa matéria na terça-feira sertanejo no Mavá, uma das grandes casas de São Paulo, que a Carla teve lá conversando com várias celebridades. Eita, Carla. Isso aí, a festa lá é boa, viu? Boa também, hein? Boa também. Bom, vamos lá. Carlos Pitt, canta pra mim. De onde que veio o pedido hoje? De São Paulo. Alô, São Paulo! São Paulo, e ela acompanha sempre o seu trabalho. Já teve em vários shows. É amiga, é parceira nossa. É a Keila Assunção. Ô, Keilinha, Keila Assunção. Ah, até a filhona dela. A Antonella, uma coisa linda, aquela Antonella. Menina. Ou ela gosta da Cinderela também, né? É. A Antonella gosta da Cinderela. Beijão, Antonella. Ah, um beijão pra Keila Assunção. Obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade bonita e também por estar participando aqui, né? Isso aí, ela tá pedindo uma música que ela gosta muito, que é Água de Rio. Opa, só ela? Ela e o resto do mundo, né? É, então tá bom. Ô, Keila, obrigado, viu? Vamos tocar aqui então agora no Carlos Pitt. Canta pra mim. Carlos Pitt, Água de Rio. Foi Deus quem te mandou. É tu onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente. Ficou sem ar. Foi Deus quem te mandou. Perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você, sou água de rio, querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre você. Sou água de rio, que se entrega ao mar, pra se amar. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Foi Deus que te mandou, perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu quero você, pra sempre você. Sou água de rio, que se entrega ao mar. Eu vivo você, respiro você. Sou água de rio, querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre você. So I'm not.

das 13 às 15 horas, no Canal 1. Canal 1 somos adeptos da variedade e por isso criamos um programa generalista com vários temas em cima da mesa. Carlos Bonaparte apresenta Eclipse Total, um espaço com as últimas tendências da música nacional e internacional, mas também com entrevistas a artistas e rubricas culturais e sociais sobre eventos e associações de norte a sul do país. Acompanhe este Eclipse Total aos sábados, às 8h30 da noite, no Canal 1. A revista Triple M lançou em 2007 a sua contagem com as 2007 melhores músicas de sempre. Juntamos as nossas 8, desde 2007 até ao presente, e daí nasceu o programa 2015. Um programa baseado na revista americana que vai para o ar aos domingos, pelas 21 horas, com a apresentação de Carlos Bonaparte, aqui no Canal 1. Talentos e grandes intérpretes da música. Histórias. Curiosidades. Discografia. Agendas de shows. E muito, muito mais. Central de Biografia. Aos sábados, às 6 da tarde, no Canal 1. Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. Já pensou em trazer a discoteca até a sua casa? Junte os amigos e sintonize Extravadança, um programa dedicado à dance music comercial. Durante 3 horas acompanhe os grandes temas de Tech House, Hardstyle, House, Deep House e Minimal. Anime as noites de fim de semana com Extravadança, aos sábados, da meia-noite às 3 da manhã, no Canal 1. Programa do Carlos Pitti. Carlos Pitti. Olá, amigos, eu sou a Cedrinando e eu sou a Adriana. Nós somos as Marcianas. Nós também estamos aqui com o Carlos Pitti e o Beijo das Marcianas. Alô, moçada, aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Nós também estamos aqui. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. É isso aí, um abraço, gente. Programa Carlos Pitti. Vamos lá, moçada. Programa Carlos Pitti não para. Chegando por aqui, Miroca. Tudo bem, Miroca? Oi, oi, Carlos Pitti. Tudo certo. Vamos falar aqui das novidades da semana dos artistas aí? Vamos lá, vamos lá. Começando com quem? Vamos lá. Começando com a Paula Fernandes, que vai encontrar a ídola dela, Shania Twain. Boa, boa, quer dizer, boa cantora em todos... É, também, as duas. Mas a Shania Twain já tem uma carreira consagradíssima, né, do country americano. Com certeza, e a Paula Fernandes nunca negou que é fã dela e se inspira nela, né? Ah, é? Ah, legal. Ela parece que vem parceria das duas, acho que vai sair muito. From This Moment On é demais com a Shania Twain. Como é que tá o lance dessa parceria aí? É, parece que as coisas estão encaminhadas. Até agora, o pessoal não gosta muito de falar das coisas antes de estarem concretas, né? Mas o que tem certo mesmo na carreira da Paula Fernandes é que essa semana ela assinou contrato com a empresa do Ronaldo e do Marcos Buais, o genro do Zezé, né? Ah. Eles é que vão cuidar agora da parte de marketing e publicidade da Paula. Que é a Nine, né? A empresa Nine, que cuida também de outros artistas aí também, da música sertaneja, inclusive. Ah, cuida da carreira do Neymar, que é um jogador de futebol. Também. Os caras estão em todas, né? Do lutador lá, o Spider, que agora vai lutar no final do ano também, né? Tem a revanche lá. Isso aí. Então ela deve aparecer em vários comerciais, provavelmente no ano que vem, né? Que mais? O Léo Magalhães, que gravou essa semana em Goiânia, é um novo DVD da carreira em comemoração aos seus 10 anos de carreira. Que nem você, né, Pete? É isso aí, 10 anos, o Léo Magalhães, que começou fazendo sucesso lá no Nordeste, né? Com o Brega Sertanejo, hoje já está no Sertanejo por Total, quase, vamos falar assim, né? É, e teve sertanejo também na gravação do DVD. Ah, é? Quem foi lá? Parceria. Tava Bruno Marrone, o Leonardo, o Eduardo Costa... Entre outros, né? Lucas Luco, Gabriel Gava. Ah, bacana. Certo? Vamos aguardar então o DVD aí. E quem deve estar por trás dessa produção deve ser o João Gustavo, que a gente já gravou o programa lá, inclusive, algumas vezes, né? Sim, com certeza. E ele nos estúdios. Era sanfoneiro do Daniel Mil, parece que não está mais, né? Então tá legal. Tudo em casa. Tudo em casa.

tava tão bom e eu não queria vir embora. Cheguei em casa amanhecendo o dia, uma hora de sono era tudo que eu queria. E aí acordei tarde, perdi o avião. Como é que eu vou pro casamento do João? Tive uma ideia cheia de solução. Lembrei que um amigo sabe pilotar balão. E agora ficou fácil, tô chegando aí moçada. Tô indo de balão levando cerveja gelada. E agora ficou fácil, filma aí minha chegada. Vai ser o final dos sonhos, eu, o balão e a mulherada. E agora ficou fácil, tô chegando aí moçada. Tô indo de balão levando cerveja gelada. E agora ficou fácil, filma aí minha chegada. Vai ser o final dos sonhos, eu, o balão e a mulherada. Programa Carlos Pitti. Programa do Carlos Pitti. Alô, gente, aqui é Guilherme. Alô, ouvintes, aqui é o Santiago. Alô, moçada, quem tá falando aqui é o Jean. E aqui é o Giovanni. Alô, galera, eu sou o Marcos. Oi, aqui é o Belucci. Alô, galera, aqui é o Matheus Minas. E aqui é o Leandro. E a gente também tá aqui com o nosso grande amigo Carlos Pitti. Programa Carlos Pitti. Vamos lá, gente, vamos lá, meu povo. Aqui o programa Carlos Pitti não para. Tudo de bom pra você. Olha, nesse final de semana eu estou fazendo show sábado em São Paulo e também em Ibiúna, né? Interior de São Paulo, nesse sábado. Na segunda-feira, vou estar fazendo show na cidade de São Paulo novamente. Toda a programação, a minha agenda de shows. Se você quiser falar com a gente, levar o meu show aí na sua cidade, ah, pode ligar. 011-2021-7131. 011 São Paulo, 2021-7131. Fala com o pessoal da CP1 Produções. Você pode conferir a minha agenda também nas redes sociais, no programa Carlos Pitti, né? Lá no Facebook, no blog carlospitti.blogspot.com.br. E o meu site está sendo reformulado, vem aí de cara nova, em breve, pra você, ok? Ah, vou mandar um abraço aqui pro pessoal do Brasil todo que tá ligado aqui no programa Carlos Pitti. Abraços, beijos pra G Melody, Itapema, Santa Catarina, a Ana Flávia Ribeiro, ela adora o programa Carlos Pitti, ela é da cidade de Marmelópolis, pô, lá tem programa Carlos Pitti, né, Ana Flávia? Ah, deixa eu mandar um beijo bem legal, gostoso, bacana, pra essa família maravilhosa, a família Galvão. Alô, Ângela Galvão, o Mário, o Bruno, a Aninha, né? Eita, família boa, gente boa demais no Rio de Janeiro, né? Alô, Rio de Janeiro, quem não lembra dos Golden Boys, hein? Trio Esperança, Grande Mário, fazia parte desses grupos, né? Dessa família de artista, de estrela, de sucesso. Um forte abraço a todos vocês aí no Rio de Janeiro. A Alessandra Rosa Bezerra em São Paulo. Beijos, Alessandra! A você, todo o pessoal da Contractis, né? É, que estão levando o meu show também nesse final de semana, nesse sábado em Biúna e também na segunda-feira em São Paulo. Um abraço a Ellen, toda a família Contractis de São Paulo, né? Que está levando o meu shows aí por essas cidades aí, né? Bacana! Seja bem-vinda, Alessandra, a Ellen, todo mundo, toda a família aí, beleza? Obrigado pelo carinho, família Contractis de São Paulo. A Fernanda Dourado de São Paulo, tá ligadinha, né, Fernanda? A Johnny Gaspar de Tatuí, São Paulo. Olha quanta gente tá ligadinha aqui no programa Carlos Pitti. A Gleides Alves em Iguatu, no Ceará. Alô, Gleides! A Suzy Gustavo Faquim de Paranavaí, no Paraná. Todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A gente não para mais música. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. As músicas que eu componho e eles gravam. Lia Pequeno com Calendário. Essa é uma autoria minha e do meu parceiro Rodolfo Teodoro, aqui no programa Carlos Pitti. Você pode ver os 12 meses e os dias, o ano todo com você. Pra viver todas as quatro estações, eu só te digo uma coisa, pra sempre te amarei. Dia 1º de janeiro é feriado nacional. Fevereiro ao seu lado, a minha vida é carnaval. Em março não há chuva que me peça de te ver. Dia 1º de abril não vai ser mentira. Quero casar com você.